mora por ali. Nesse dia não podia resistir. Quando ouvia o toque do piano, rebolava, saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era um noivo, dançou a noite inteira sem parar. É costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar. Saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era um noivo, dançou.